boa tarde, o Gol Bola 077, Tael Leda. Boa tarde, piloto Alfa, prossiga. Zero para ingresso na Juliette, fiz o apontão. Gente, seguirá o aeronave da TAM até o ponto de espera da Ana Zero, limpo 00. 00. Rádio Gol, Ana 077. Gol no 077, contato na decolagem, supernizou 360, saída da EL. 360 na DAEL, Gol, Ana 077. Papá Romeu Lima, reporte rotatório. Papá Romeu Lima, chame torre 1 no decimal 6. Maravilha. Meu Lima, dá presente, 1-7 está livre, reporte na curta final. O vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-5 nós, com 15 nós. Obrigado, bom final de semana. 2030. Ok, quando o plano entrar no sistema, a gente lhe fornece a autorização, ok? Também escuta. Romeu Lima, tá na escuta, torre, cheque equipamento. Ouvindo a torre, precisa, Romeu. Está muito baixa a transmissão, Romeu Lima, autorizado final da 1-7, reporte na curta. Temperatura final 1-7, né? 3-1 visual com Cirrus, curta final no 0. Primativo. Pois a Lima tem cabeceira 1 no 0, parceiro 2-2, 3-1. Pois o Cirrus, a Lima tem 1 no 0, 2-3-1. Ah, setor ainda congestionado, nós temos 4 para decolagem. Estimado de aproximadamente 5 minutos. Aguarde para o pushback no 925. Aguardando para o 925. Mantém 2500 para o Cairo Lourenço, Vitor Mike. GR27, desça para 2000 pés, que é negar no 09. 2000 GR27. Muito boa tarde, papapá, Charlie Mike, papá, manda da Aeroestar para acionamento. Liberacional, chame táxi, Charlie Mike, papá, ajuste no 011, 1011. No 011, chamada para o táxi, Charlie Mike, papá. Mike Serra Golfo, solo 01, no direito, 1219, solo. Então, boa tarde, Mike Serra Golfo. Obrigado, excelente táxi. Solo, Golo 925, pode virar na posição? Ainda não, tem outra aeronave que vai na sequência passar. Só quer acionar em Aido e aguardar para o puxo, é isso? Afirmativo, nós é 5. Ok, só informa aí que temos 1, 2, 3, agora no ponto de espera da 1-0, ok? Se desejar acionar agora, está liberado. Ok, agora da 1-0. Fala, Mike Serra Golfo, então. Mike Serra Golfo, qual é o seu destino? Pátio da Bata. Táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette. Mike Serra Golfo. Em frente, mantenha a posição antes da Juliette. Se vai ingressar na Alfa, reportar antes da Juliette para ingresso no pátio. Vai ingressar na Alfa, reporta na Juliette, no pátio. Papatango, Exulo Novembro, chame torre 1-9, decimal 6. 6862, Exulo Novembro. 2, Salvador, Exulo Novembro, já avisou pro campo. Porte Itapuã, Exulo Novembro. Prode para Itapuã, Exulo Novembro. Saiu do 231, decolo 02, controle 19935, bom voo, boa tarde. 19352831, boa tarde. Ali mantém o 35219. Ali mantém 5219. O meu Lima está remetendo aí, se confirmando? Remeteu da 1-7, vamos para o 5-10, muita turbulência ali forte na curva final da área. 7, o Romeu Lima, da presente, vai curvar à esquerda, mantém a perna contra o vento da 1-0, aguardando autorização. Ok, informa o tráfego já próximo ao farol da Itapuã. Vai curvar à esquerda contra o vento. À esquerda da presente, o Romeu Lima cruza a pista 1028, agilizando o Romeu Lima, que vai reportar na perna do vento da 1-0. Romeu Lima, curva da esquerda para cruzar e perna do vento da 1-0. Cruzando o November da presente, agilizando, cruza a final da 1-0, reporte para virar base para 1-7. Poderia confirmar o vento na 35, doutor? Vento 090 graus com 1-4 nós, 14 nós, Cruzando o November. É 720, prossegue na descida. Na porta 35, é pelo novembro. 019 3019, web 6720. Autorizado ILS pro 3190. Tá, 3190, autorizado sinal ILS, reporte. Reporte estabilizado. Bota. O gol 1399 cruza 200. Gol no 399, chame Centro Recife. Romeu Lima, tem condição de efetuar uma base curta para 1-0, agilizando Romeu Lima? Positivo, Romeu Lima. Posto na final, agilizando Romeu Lima. Não, Fernando, 1-3-3, decimal 2-5. Ok, 125-133-25, uma boa tarde. Gol 1077, chame Centro Recife, frequência 125-1, alternando 133-25. Gente, Recife 251-3325, gol 1077. Obrigado, boa tarde. TAM 3190, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo para a mínima, TAM 3190, estabilizado no localizador. TAM 3190. Chame toda a frequência 1-9, decimal meio. 8-6-2, vai chamar 3-9-0. Objeto 6720, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, é possibilizado. 72.000, é 6720, está visual, solicita passar pelo abaixo do 40. Objeto 6720, autorizado. Obrigado. Desculpa, não tem que chamar para cá. November, solo 06, autorizado 180, reporte livrando a pista para o PAT 5. O 2 andar passando ao controle. Firmo, trip, 1935, decolou 06, tem um bom voo. É o 5219 da trip. Afirmativos, trip 5219, 1935. Bonita, hein? Boa tarde, o trip 5219. Tá, né? Oi, Salvador, boa tarde. Então, 3190, passou sempre baixar e travado visual. Tornando aproximação, guardando pista livre, ajuste no 011, vento para cheque 090 graus, 17 nós, 17 nós, então 3190. Gente, guardando livre close na 10, continua na aproximação, 3190. November, tenha uma boa tarde. Agora, Romeu Lima. 3190, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus, 17 nós. Livre pouso na 10390. Eu sou do Oeste Salvador, desça para nível de voo 060, correção. Reporte para descida. Alfa Juliette, vai cruzar o pátio 1, posteriormente Lima Mike, vai cruzar na Quebec para cruzar 17. Romeu Lima. Sete-um-uno, confirme visual com tráfego da companhia curta, final no zero. Patanal 4-7-1-1, confirme visual com tráfego na curta, final no zero, tráfego da companhia. Afirmativo, visual. Após a passagem do tráfego, a Lima tem cabeceira 10, Pantanal 4711. A Lima tem 10 após a passagem da 2 na final, 4711. Abatão, Romeu, Quebec, Lima, solicito cancelamento do voo, VFR, modificação do voo. Agora tem livre táxi, é porta na Papá para ingresso no 7. Romeu, Charlie, Mike, Papá? Com 05 a bordo. Do senhor, modifica para instrumento. 21, ingressar na Lima, Mike e posteriormente Quebec, ok? Voo 925 na escuta. Voo 925 na escuta. Ok, no 2 agora. A retaguarda já está liberada, pode executar o pushback em forma ataque. Autorizando o pushback, suporte para ataque no 925. 2-0. Objeto 6720, complete final ILS, chame torre 1-9, decimal 6. 18-6. Salvador, batalha Objet 5729, tente dar informação Serra. Objet 5729, essa identificação autoriza a chegada BOMF, desce para nível de voo 050. A chegada BOMF, desce para 050, Objet 5729. Back, o Mike Serra Golfo. Objet, mantenha aqui a Back aguardando instruções, Mike Serra Golfo. Ponto, espera pronto. Aguarde, mantenha a posição, Olímpico 00, número 2 agora, mantenha a posição. Começou São Paulo, também que irá realizar outro corrida para o Portivo, as batalhas para a Anonésia da Fábrica, acho que se autorizar. Afirmativo, virá aguardar o Olímpico 00, estou com curto de tráfego já na curta, final no 0 também. Prossiga, Papa Tango, Eco Tango Índia. Manda a língua do Nero, solicita descida na prova do Dona. Patango Eco Tango Índia, prossiga na chegada Mari, SAP após Una. Após Maro, repita. Mari, SAP, Duna, Eco Tango Índia. Mari, SAP, Duna, obrigado. Autorizar a descida. Tango Índia, mantendo o voo 090, foi autorizado para 050. Iniciando descida para 050. Salvador, muito boa tarde, Pantanal 4719, passa 1500 pés da El. Final 10, baixo, travado. Tarde, web 720, ajuste no 0, 1-1, o vento 090 graus, 1-7 nós, 17 nós, tem livre pouso, pista no 0. Ele pôs na 10, web 6720. Boa da El, 4719. Tá aguardando já, recebi só a previsão que tem. A previsão para o 755? O estimado é de aproximadamente 5 minutos. Obrigado. Confirme para o solo? Gente, na Quebec, está autorizado cruzar a pista e prosseguir para o Pátio 5, Romeu, Romeu Lima? Grato, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Max Arragolfo. Área 2231, no Chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. Gente, vamos chamar Centro Recife 2685, 133.65. Obrigado, boa tarde. Jave 27, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, 27. 5 está pronto para, cópia? Afirma, pronto para cópia. Confins 360 na Pesulu 16, decoladão no zero com curva à direita, saída da El Leda, depois voa direto, bridge. Frequência do controle, 119.35, a torre 118.62. Seu transponder 5131 no gol no 755. Confins autorizado, 360, pela Pesulu 16, decola da 10, curva direita, da El Leda e bridge. 1935 controle, torre 186, 5131 transponder. Correto. Só confirmando, o senhor já está pronto para pushback? Está pronto. Portão 5. Portão 5. O senhor já pode iniciar o pushback em forma intacta. Vou no 755. 3 horas e 40, alterna com o fim. Vou no 755, copiou? Não, negativo. Autorizado, pushback em forma para o táxi. No 755. Livre, vai para o táxi. 925, prossiga para o solo. Para o táxi, pelo 925, estamos com 151 na bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna com o fim. À direita, Índia, ponto de espera, torre 186 na sequência aí do P3. Voo 925. Vamos para o pushback e acionamento, gate 03. O portão 3, aguarde para o push e acionamento, 3145. Foi só para o modulado, pelo 925, mas entendeu à direita, via Índia, ponto de 2625. Afirmativo. Salve Salvador, boa tarde, objeto 6720, livrou? 6720, boa, táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette, 6720. Em frente antes da Juliette, 6720. Salvador, Papa Papá, Charlie Mike Papá, decolado 17 da Elisa. Papá Papá, Charlie Mike Papá, contato radar decolagem, sul para nível de voo 400, saída da El. 400 da El, Charlie Mike Papá. Saulo, já possui autorização do 5495? 5-4 no 5 para Ilhéus, no... aguarde cópia 1 minuto, 5-4 no 5. Escuta. Alô 2-4, vento 090 graus, 1 no 5 nós, com 15 nós, sem livre decolagem, pistão no 0. Salvador, boa noite, 5-1, informação Serra, autorização Recife. Quem solicitou Recife? É o gol no 856. 856, suficiente. Aguarde para a cópia no 856. Guardando cópia no 856. Pronto para a nova corrida combustível. Questão de agilizar o Olimpo 00? Mantiu. Ali mantém o Olimpo 00. Ali mantém. 140. 7. Próximo informar. Dael Leda, depois voa direto Ilhéus. Frequência do controle, 119.35, a torre 118.62. Seu código transponder 5164, trip 5415. 140 Ilhéus, decola da 10, curva direita, saída da El Leda. Controle 1935, transponder 5164, via torre 186, 5415. Correto. Próximo, Juliette 6720. 6720, ingresse para o portão número 4, 6720, portão 4. Fique atento à aeronave completando o push aí no lado, seu lado esquerdo. Sente, portão 4, 6720. Solo somador, teria uma previsão para o início de push do 3145. 3145, estimo mais 2 minutos para o início de pushback. Integrado. 110. Gente, informa o tráfego do Jeep, está na final, com 100 nós de ground speed, a meia dúzia de milhas à sua frente, então reduza para aproximação, desça para 2 mil pés, autorizado LF, ajuste 1011. Obrigado, reduzindo, obrigado. Webjet 5729, reduza para 2009 nós. Redução 2009 nós, Webjet 5729. Doutor Salvador, boa tarde, é o Condor 24. Condor 24, suba ao 360, está sob vigilância radar. Atenção 360, vigilância Condor 24. Mantém cabeceira 10 agilizando. Ali mantém a 10 com 925. Para o táxi, Golan 755, POB 129, autonomia 3 horas e 30, alterna Campinas. Livre táxi, ponto de espera da 10, Índia e Alfa, quando lá chame torre 18,6, 12, 1755. Índia Alfa, quando lá 18,6, boa. O 3145, coordene com a equipe de solo, vai passar a cauda aí o 37800 da Gol, após o mesmo, o senhor pode executar o push e farmar táxi. Ah, sim, 3145. Solo 35415 para push e acionamento. Você está no pátio 3? No pátio 3 tem push e acionamento autorizado? Será o número 2 agora no táxi, vai seguir o Airbus da TAM. Sente, livre push e acionamento, reportará para o táxi. 5415. 147-1-1, obrigado, boa tarde. 1251, 13325. 251, 3325, obrigado, boa. 37 está estabilizando no lock, Jave. Chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, Jave 27. 26 dúzia. Controle, tomador, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango. Prossiga. Batendo 140, para o tomador. Jave 27, o ajuste no 011, o vento 090 graus, 15 nós, 15 nós, continuando a aproximação, guardando pista livre. 27, guardando pista livre. A zona de identificação está sob vigilância. Com o Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, desça para o nível 080. 80, Tango. Boa tarde, Gol no 755, pode esperar pra cá. Boa tarde, mantém a posição, Gol no 755. Zone 0235. Como recebe o 1856? Alto e claro, 1856. Autorização Salvador Recife, nível 390. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Buca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5174, Gol 1856. 4206, vou em Pro de Duna. 101 para seguimento. 4206, reduza para 2209 e vou em Pro de Duna. Reduzindo 2209 e vou a Dunas, ou 4206. Pantanal 4711, chame Recife 1251, alterne 13325. Decimal meia dúzia, o Gol 1856. Afirmativo, o controle 5935. Solo 35495 para o táxi 67 a bordo, 430, alterna Salvador. Alterne 13325. 251-3325, chave mais para favor. Trip 5219, chame Recife, 1251, alterne 13325. 118, decimal meia dúzia, QNH 1011, 5495. Sim, 5495, segue a Airbus da TAN, 186 no ponto de espera, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, TAN 3567, ciente da Sierra para a Copa Brasília. TAN 3567, guarde um minuto para a Copa. O Gol 1856, cortejamento correto, reporte para acionamento no 856. Reportar para acionamento, 856. 3567, autorizado Salvador, Brasília, nível 380. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, após Elefa, Ofito, onde intercepta a correção. Via Upper Zulu 17. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5175, TAN 3567. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, corra à direita, saída Arbor, após Elefa. Via Upper Zulu 17, controle 1935, torre 186, aciona 5175, TAN 3567. 3567, cotejamento correto, reporte ponto de estacionamento 3567. Quadrado, 67. Vamos tomar o TAN 3145, está pronto para o TAC com 1 na bordo, 350 de autonomia, o Fernando Guarulhos. Graus com 15 nós. Sim, obrigado. Jeep está liberado. Gente, via Alfa, mantém minha escuta, o GV27, recorte na Delta para cruzar no zero. 67. 1755, livre decolagem da 10, vento 090 graus, 15 nós. Livre decolagem, 755. Fale o Bravo do Tango. Prossiga. O Bravo do Tango, nessa familiarização da localidade, vai prosseguir porque não para o internacional, para o aeroporto, e solicita ingressar no corredor visual. Gente, ingresse no corredor visual, desça para 2.000 pés, Bravo Vitor Tango. 2.000 pés, vai ingressar no portal do aeroporto. Ok. Controle Condor 24. Prossiga. Pode voar a posição Elefa? Afirmativo. A gente voa direto Elefa, Condor 24. Apesar do ingresso Juliette. Índia, no ponto de espera, chama a torre 118.6, dúzia, que nega 10111, Olympus A0. 0005, seguindo a nave da Trip, Juliette, Pátio Índia, chamando a torre 186, ponto de espera. Escreve para o azul, reduzindo, gol. Machado e travado. Boa noite, mantenha o ponto de espera. 17 para o cruzamento. 55, suba 360, saída da El, vigilante. E 360, na da El. 95729, vento de superfície 090 graus, 15 nós, aguarde pista livre, check 3. Baixa o intervalo, aguardando pista livre, o Airjet 5729. Torre Trip 5495, ponto de espera número 2, pronto. Sente Trip número 2, aguarde. No 601, reduza para 1970, nós. 170, né? Romeu, Quebec, Lima, reassuma a navegação na proa de Duna. 7, reassumindo a navegação proa de Duna, até 3.000, Romeu, Quebec, Lima. Afirmativa, aguarde para prosseguir descida. Aguarda. Gol no 601, reassuma a navegação pro Odiduna, autorizado LS, recorte estabilizado. Pro Odiduna, recorte na 601. O azul 4206 no ILS da 10. Chame torre, 1 no 8, decimal 6, 12, 4206. 1 no 8, decimal 6, 12, 4206. Sete, Arco São Whindersson, solo for 27, autorizado backtrack, reporte pista livre. Salvador, boa, azul 4206, no INS da 10. 4206, boa noite, reporte no externo, baixado e travado. Reporta lá. 288, conta 4. Correndo Alfa, 197, Zulu, Juliette Terra. Zulu, Juliette Terra, chame torre 1 no 8, decimal 6. 186, grato. Papá Romeu, Alfa, Eco, Foxtrot, reduza para 200 nós. Reduzido para 200, Alfa, Eco, Fox. Romeu, Quebec, Lima, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado, Romeu, Quebec, Lima. 4 milhas, 360 pela esquerda, reportará a intercepção.